Sintonizam. The Angelon Valley do Centro. Onda Média. 850 kHz. 1000 watts. Rádio Princesa de Lagoa Formosa. A rainha dessas minas gerais.